aquela sanfona branca, aquele chapéu de couro. Como é bonito, Benito, quem é poeta é que vê. Como é bonito, Benito, poetas como você. Como é bonito, Benito, quem é poeta é que vê. Como é bonito, Benito, poetas como você. A minha sanfona branca, cor da paz do sonhador, sonha que é teu piano tocando coisas de amor. O meu sol nasce mais cedo, não tem hora pra largar. Racha a terra, queima a pele, dá mais força no cantar. Como é bonito, Benito. Como é bonito, Benito. Como é bonito, Benito, quem é poeta é que vê. Como é bonito, Benito, poetas como você. A minha voz de Nordeste vai ter som universal quando nós cantarmos juntos, meu baião na capital. Bato palmas, trago flores de Januário a Bessão, e no meu chapéu de couro, nada mais que gratidão. Como é bonito, Benito. Como é bonito, Benito. Paula, o meu chapéu de couro, com muita gratidão. Assinado, Luiz Gonzaga, Rei do Baião.